presença, disposto a aprender de ti, com coração de uma criança, me lanço em teus braços de amor. A tua doce voz me chama e me ensina o teu viver. Eu vejo a tua fidelidade cumprindo em mim o teu querer. Jesus, creio em ti. Se for preciso, abro mão do que for pra te fazer feliz. Ao te contemplar na beleza da tua santidade, me torno igual a ti. As pessoas.